Os irmãos Ellison e Juninho comandando o espetáculo no Águia de Fogo. Sinta só. E é o seguinte, dia 9 de dezembro, aniversário da empresa Pop. E nós estaremos juntos de novo, Davidson, lá no Paraclube. E eu conto um pouquinho da história do Pop. Vamos lá, Vinícius, começou assim, ó. O tempo passou. E veio essa aqui, ó. Vou entregar seu coração. E quem conhece a história sabe que essa aqui te balançou também. Puxa essa torta, neguinho. É o show, canta aí. O show do me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som. Ela embalou muito. E essa aqui, quem lembra? Eu digo, esse som tem história. E quem tem história jamais é apagado da memória, maninho! Semana chega, a noite é um convite. Toda a galera se reúne e vai pro Pop. Pop, as unhas e o cabelo. Passa o perfume pra você sentir meu cheiro. O Super Pop tá tocando e a festa tá lotada. Baixa o som, baixa o som! Com você vou dançar. Assim, assim, ó. E... com... e então se é pra voar tem que ser com meia e coração. Pronto! Tá na hora, galera! Everybody's going to the party, have a real good time. In the desert, blowing up in the sunshine. Aí, Silvano, era show dos pops que você queria, então toma! Ah, Caio no Silvano. É super pop, arrepiando. Parabéns, tem que ser em dose dupla. Tem que respeitar. Eu vou pro meio da galera, põe a mão pra cima aqui. O pop faz dessas coisas assim, ó. Paysandu tá aí. A galera do Paysandu, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. Joga, joga, joga, joga. E a torcida do Clube do Remo também. A torcida do Leão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Juninho, opa! Hoje o show é dos pops, maninho. Show! Vocês fazem uma passarela daqui pra lá que a gente vai passar do lado pro outro, viu? Alô, meu pop sul! O amor é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou na primeira. Libera, vez. Libera, baixa aqui, baixa aqui. Libera, libera pra mim. Aqui, aqui, aqui. Libera que eu tô aqui. Libera. Só quem sabe cantar e aplica, bora. Libera que eu tô aqui. Mas assim. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim. É de velho, é de velho, é de velho, é de velho, é de velho. Fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso lhe entregar o meu amor. Você dá meu carinho pra ela. O meu calor vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela. Dela. Alô, Edilson Rexão! A menina da janela fica sempre a me olhar. E eu a super moral também. Vai estar em Garepé a sexta-feira! O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor. Alô, Rabigol! Olha a cúpula, papai! Alô, pezão! Quero mais a emoção à flor da pele. Baixinho, agora mais lento, gostoso, vamos! Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você. Essa é gostosa! Espelho, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu. Sou e de Léo, o Silvão tocar. É o bingo do Silvão, tô arrepiando! O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. Eu sou Edi Elson, vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar. Obrigado, meu grande amigo considerado. Tá aqui com a gente, viu, Juninho? Lá na Hot Valley. É, eu não acredito. Tô te falando, meu irmão. O homem voltou. Um salve pra ele. Que pop gosta! Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou muito frio com você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe Negro, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu. Sou e de Elson, vão tocar. Sou vagabundo de luxo. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu. Sou e de Elson, vão tocar seu coração. Bora, meu irmão! Sinta esse amor, vem balançar o som. E toda a família de Tsunami, que tá de aniversário hoje, essa galera maravilhosa. Olha como tá bonita a farra aí na sua direita, Juninho! E tocar. Equipe de Tsunami, de Tsunami! Segura aí, deixa comigo! Segura na batida, meu filho, segura na batida! Você já quer chamar o bingo pra galera? Mas deixa eu te apresentar uma pessoa que é muito meu amigo e que vai só dar uma prévia e você chama o bingo. Tá bom? Esse bando, a maior festa de todos os tempos. Nós tocamos o bingão do Silvão do ano passado, começou. Depois veio o bingão do Bibi. Silvano, me ajuda aí. Depois veio o bingão do Trindade. Foi isso? Depois veio André. O bingão do famoso, o meu amigo famoso Lira, aquele abraço. Aí o bingão do André e Alisson. Tá faltando mais alguém, hein? Tá faltando mais alguém? O Bibi, Juninho. Alô, Bibi! E se transformou na aparelhagem dos maiores bingos. Sabe quem eu vou apresentar pra vocês? Não precisa nem apresentar. apresentar, só subir. DJ Alisson! DJ Alisson! E aí, família Pop! Quem tá feliz, joga o bracinho pra cima e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate. Mas eu gosto daquele papo do escurinho. Quem é que gosta do escurinho? Joga pra cima, joga e apaga tudo. Apaga tudo. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Eu quero saber se tem alguém do Paysandu aí. Quem é do papão, joga o bracinho pra cima e bate na palminha. Torcida do papão, na palma da mão. Joga ali o símbolo do Paysandu, joga ali, joga ali. Quem é do Paysandu faz barulho! E a torcida do Paysandu, pra cantar bem forte, essa aqui, ó! Vamos! E o quê? Quero! De novo, de novo, de novo. Vamos! E quero gritar campeão! Apaga tudo! Apaga tudo! Deixa na batida! Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo! Isso, bem baixinho! Tem alguém do Flamengo aí, dá um grito! Joga o símbolo do Flamengo aí, joga o símbolo do Flamengo e deixa tudo vermelhão, porque quem é do Mengão dá um grito! E quem é do Corinthians aí, bota o bracinho pra cima! Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha! Agora apaga tudo, deixa no escurinho! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho! Para o som! Isso, baixinho, eu quero tudo azul marinho agora aqui, tudo azul marinho, tudo azul marinho. Quem é do Clube do Remo, joga o bracinho pra cima. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Joga ali, joga ali, joga ali, joga ali. E quem é do Remo, canta assim, ó. Uma coisa eu te peço, honra, honra essa camisa. De novo, de novo, de novo. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Quem é do Remo? Honra essa camisa, meu poderoso leão. Parou, parou. E agora quem é filho de Deus, bota as mãozinhas pro céu. É um momento especial. Quem é filho de Deus, bota as duas mãozinhas pra cima. As duas. E pra acompanhar a luz do Super Pop, a gente vai jogar pra direita e pra esquerda. Atenção. Vamos lá, atenção, mãozinha pra direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, para tudo! Bem baixinho, bem baixinho. A gente pediu pra quem fosse filho de Deus pra que botasse a mãozinha pra cima, né? Só que agora ele está ali, tá olhando por todos nós, e nós iremos agradecer por um momento de hoje, pelo momento especial que ele está nos dando. Vamos contar de 5 até 1 e agradecer. Obrigado, meu Deus, tá bom? Juninho, tô contigo, Alisson. Vamos lá! Ei, você, Juninho, aí na frente, que a galera gosta mais, Juninho. Então bora, Marinho. Bora, Alisson! 5, 4! Obrigado! De novo, de novo, de novo! Obrigado! Obrigado, meu Deus! Live. Bate na palminha, bate na palminha. Só quem tá solteiro, bate na palminha. Quem não tem hora pra chegar aí em casa, bate na palminha, bate na palminha. bate na palminha. 5, 4, 3, 2, pra cima! Não, não, não, não. Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Deixa a puta pra lá. A parada é o seguinte. Manda esse pop pra cá, vai. Manda esse pop pra cá, vai. Manda esse pop pra cá. Bora, valendo agora, vai. 1, 2, 3, agora! Esse pop pra cá. Juninho! Tchan, tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Mata! Tchan, tchan, tchan, tchan. Eu te pego de surpresa, brother. Eu te pego de surpresa. Agora, agora. Palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha. Palma. Palma para Jesus. Palma para Deus. Palmas para todos vocês. 1, 2, 3. Agora! Quem sabe canta, vai! Eu vou deixar você pra nunca mais você. E agora? Solta o som, garoto! Sofrer, produção de montagem, som e luz, produção do Pop Som, que cenário bonito e maravilhoso! Tudo isso eles fazem pra vocês! É muita emoção pro nosso coração! Família de Tsunami, quero ver vocês sexta-feira em Garapé Azul, hein? Está difícil de entender, já não sei o que você quer. Nossa amiguinho Sassá Moral também tá aqui com a gente, cheio de moral. Alô, Sassá! E que torre bonita, meu irmão. A nossa amiga Tati do Tropical Bar também tá com a gente. Alô, Clebinho! Tené da Construtora Milênio! Atenção, Valmir, comparecendo aqui com o Globo e a mesa, porque já já vai rolar. Quanto, meu amigo Silvano, pra galera? Diz aí pra mim, tem dinheiro pra galera já já, meu irmão. Alô, São Francisco! E agora? Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada. Cima, quem tá feliz, quem não tem hora pra chegar em casa, bate na palma na mão, bate na palma na mão, bate na palma na mão. 1, 2, 3, 4. Vai dar PT, festa do pop lag que ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar. Na festa do pop lag que ela gosta de doidar. Joga pra cima, joga pra cima. Assim, assim, assim, assim, assim. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota o bracinho pra cima. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Chega aqui! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Como é? O bagulho vai doidar, maninho! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Atenção! Chegou! O águia chegou, o águia. Pra cima! O bagulho enlouquece, Alisson! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Júnior endoidou! Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Subindo, sobe jamaicano, sobe jamaicano, sobe jamaicano. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Dali Alisson! Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei! Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Pera que no Super Pop não é no 12, no Pop é no 14. O Pop não é no 12, o Pop é no 14. Fala, Vigigal! No 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Meu amigo Xira, meu amigo Jumejinho, ele abraça o taço pra você também. E a minha Jaicina Grande Família. Sexta-feira em Garapé Azul vai ferver! É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pop, pra sentar, pra sentar, pra sentar no pop, pra sentar, pra sentar, pra sentar. Subir pra aí com a gente! O Pezão! E o Robigol da panelinha Fujimau Show! Elias Batidão! DJ Fabrício! Alô! E aí, Bandejo! Mais uma virada, mais uma virada, doidinho. Mais uma virada. Peraí, Juninho. Peraí, peraí, peraí. É importante eu registrar esse momento. Eu queria que a galera de Castanhal botasse a mãozinha pra cima. Só quem é de Castanhal e gosta do Super Pop e respeita o movimento de aparelhagem. Até porque estão impedindo a gente de entrar em Castanhal, gente. Muito bem lembrado, Ellison. Isso nos deixa triste, até porque tem gente que é fã do nosso trabalho. E Castanhal é simplesmente 15 minutos daqui de São Francisco. E todo mundo tá brincando de verdade, sem nenhum empurrãozinho, sem nenhuma confusão. Que sirva de exemplo pros comandantes de Castanhal. Porque isso é uma falta de respeito com vocês. É o direito de ir e vir de vocês que eles estão tirando. Isso nos corrói por dentro de ir nessa cidade modelo que a gente sempre abraçou com muito carinho. E a gente se sente, sinceramente, muito triste. Porque Castanhal mora no coração da família Pop. Quem é de Castanhal, bota o bracinho pra cima! Inclusive, Alisson, agradecer o prefeito de São Francisco do Pará, que não tem dessa discriminação, não. O prefeito de São Domingos do Capim, Alcinho, o vereador Luiz, ali com a gente, Alisson. Discriminação não pode existir nesse estado e nesse Brasil. Tá ali, Alisson! Você vai sentar por cima, que o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar. Bora, Netinho! Agora você vai sentar. Jefferson Bob, Juliana Verso, Alertina, o sul que ele ama de paixão. Alô, alô, Wilson de São Francisco! Vai se apaixonar. Sexta-feira em Garapé Azul! Com a ponta, já vai sair. Bora, bora, DJ Alisson, manda! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Um, bola pra dois, três, bola pra pipi. Olha aí, Alisson, a panda Jairias e aí, Edilson Rex. O Fábio que se passa, meu bem! Tadinho das Produções! Aqui. E a galera, Pupum, de São Domingos do Gabi! Pupum Live! Com ele pé, baile de favela, na Marconé. Na São Rafael é baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela. Vai, Elisa Maria é baile de favela. Maninho, o empresário Márcio do nosso ponto está aí ao lado de Jean Jordan. Alô Márcio, você é considerado pela família pop. Ela vai, ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Desafiar, não tô entendendo. Mexeu com o Alisson, tem que mostrar talento. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. E toda a galera do bloco, chapéu de palha de Garabesso, as badaladas do Hot Vale. E aí, considerado, e aí, Loro Mix, e a galera do Hot. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado. Quem que tá feliz? Bota pra cima, vai! Você sempre me ganha na manha. Que mistério você tem? Como é que é? Eu arrumei a manha. As bibis, as bibis, as bibis de Castanhal! Eu quero ver as bibis em Garapé sucesso! Já te assumi pro Brasil. Maurício Fortaleza, passa de moral. Joga pra cima! Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar. Quem é que tá feliz? Bota o bracinho pra cima, bota o bracinho pra cima. Quem é filho de Deus? Quem tá solteiro? Pra cima! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Vai. Aonde é o Mandela? Ui, partiu. Aonde é o Mandela? Ui, partiu. G. Lopes! Aonde é o... E aí, maninho? Obrigado com a mulher. E a minha amiga Carolzinha, meu amigo. Ui. E aí, Cássio do Homem Gabriel, tu tá no pop, maninho? Ui, partiu. Aonde é o Mandela? Ui, partiu. Aonde é o Mandela? Ui, partiu. Aonde é o Mandela? Amiga e foi. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Caralho. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Então... Para, para, para, para, para, para, para, para, para. Na... E o quê? Caralho. Já pode ficar pelada, não demora. Que a casa tá bagunçada. se tá travada. Olha a família Tsunami ali, ó. O Jailson, Rodrigo, parabéns, galera de Marudazinho. Daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embrasando. Eu cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. E eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, falciane conspira. Pra despertar inveja alheia, eu tenho dom. Bring that ass back like a boom boom boom boom. Solteiro, que não deve nada pra ninguém, joga pra cima, quem não tem hora pra chegar em casa, quem é que vai trabalhar de ressaca, bota o bracinho pra cima e bate na palma da mão, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bring that ass back like a boom, boom, boom, boom. Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. E doida! E doida! E doida tudo, Alisson! São pessoas querendo fazer a maldade, viu, Juninho? Porra, velho. O meu maninho Bruno. O Bruno Santos tá americano. E aí, meu parceiro Vitinho GDB. Lucas Martins também lá de São Domingos do Capim. Tá com a gente. Peraí. De novo, quem é filho de Deus, bota o bracinho pra cima. Só quem é filho de Deus, bota a mãozinha pra cima e começa a jogar pro lado e pro outro, assim, pra ficar lindão. Pra ficar lindão, pedindo paz, energia positiva para o Papai do Céu. Irmandade é o que a gente precisa, o mundo precisa disso. Irmandade, respeita o próximo. Marília, canta, vai. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade e a culpa foi minha, minha responsabilidade. Eu vou resolver, não quero atrapalhar você. Amante, Amante não, amante não. Amante pra lá, porque aqui todo mundo é fiel. Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo. Toma, filhão, toma, vai. O relógio conta as... E aí, Carla, tudo bem? Quanto eu conto nos dedos. Pra cima, vai. Todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando, acumulando. Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Quem sabe vai cantar bem forte, ah! Só de imaginar. A TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? DJ Betinho, o do Super Dinâmico tá aqui com a gente. Vai recepcionar a família Pop sexta-feira em Garapé Azul. Mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Quem tá sofrendo, bota o bracinho pra cima. Quem já levou chifre, bota o bracinho pra cima. Mas de verdade, o Netinho falou que aqui em São Francisco ninguém é corno. Mas ninguém mesmo, até porque tem um montão de mulheres bonitas e solteiras aqui em São Francisco que estão afim dos homens solteiros. Porque o índice de homens solteiros é muito grande aqui em São Francisco. Quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima! Você me olhou. E o Netinho, agora manda pra Aline Carvalho. Acredito, nunca acreditei. Lene, Eline, essa aí é pra você. Quem manda é o Netinho. Você aparecer tornado e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada. E quem diria que do carro agora até tirei meu som. E quem... Sua nossa amiga Nenê, esposa do nosso amigo André do Brigão do Andredo. Ele abraço do Brigão do Trindade, na verdade. Aquele abraço. Johnny Pio, Jéssica Brito, alô Cleber Muca, minha amiga Camila, galera de Maridu. Até você aparecer. A minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer. O Vejo oferece as músicas aqui pros casais, pros solteiros, pros sinceros. Mas tem que oferecer também pros viados. Cadê os viados? Cadê os sapatões? Vem, amor, vem. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Vem, e boy da papá. A gente brigou. Mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade. A gente só... Vem, vem. Mas esbarrei com uma amiga. Atenção, Samires, com a sua irmã Nilmara aqui no Pop. Atenção, Samires, sua irmã Nilmara. Alô, meu amigo Jorge Macho do Bibi. Um abraço! Então joga o popô na piroca. Então joga, então joga. Vai, mozão, joga o popô na piroca. Então joga, então joga. Joga o popô na piroca. Então joga, então joga. Joga o popô na piroca. Com a gente, o Bené da Construtora Milênio Live. Obrigado, Maninho. Alô, Dudu Talibãs. E aí, Manu Silva, pra cima, menina. E aí, Todinho. Levinho Melo. Se você não vem, eu vou botar pressão. Não vou te esperar, tô cheia de opção. sua cara. Ai, ai, ai, ai. Beleza, Alisson, um abraço super especial ao meu amigo Bruno. Alô, mensageiro, um abraço pra você com carinho. Toda a equipe da Amazônia Aventura. É isso mesmo, trilhas e aventura. É com a Amazônia Aventura, eles fazem eu voar. Quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. O GW que te chama, desafio foi lançado. Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai embaixo. E aí, Cleudo? A Tati do Patrão Miguel também. Alô, meu amigo Jobson Dinha. E aí, Marcelinho? Olha, menina, tudo se exibindo. Esse é só o momento e faz o que eu tô te pedindo. Achei, Nenê, o Railson, o Alailson, o Renan, Cássio, galera do Vingão do Trindade. O Vingão do Lira e famoso aí também. Olha o vereador Luiz, aqui é Alisson de São Domingos e o Gabi. Dia 15, quando é? Quando é? Dia 15 de dezembro, Arina Pororoca recebe o aniversário do vereador do trabalho! Ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei! Cadê o ponto? Cadê o ponto do bagulho? Ei, ei, ei! Aê, soltou o ponto! Agora vai, agora vai! Tá pesado, ei, ei! Olha que daí, nosso amigo Quiabo, tá aí, Alisson, velha guarda, patrimônio do Águia. Ele, alô, Picos! Alô, Pezão, alô, Rodrigo! Tacou! Brinho, queria chamar a atenção da equipe de bombeiros, só pra dar uma assistência aqui pro pessoal. Aqui na retaguarda, viu, Juninho? Amanha, aqui nos bastidores. Tentando... É dia 15 de dezembro, aniversário do vereador do povo, vereador Luiz em São Domingos do Gabi, e quem toca ele? Live! E vai ter o um sorteio de uma moto pop, pop, pop, pop! Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada. Faz o sinalzinho da amizade. Só nós dois dentro do carro, com os vidros tudo fechado. Você só relando em mim, me deixando só ouriçado. Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego. Pego, pego, e quando terminar eu pego. Pego, pego, e quando terminar eu pego. Pego, pego, e quando terminar eu pego. Pego, pego, pego, pego, pego, pego. Vai! Quando ela toma doce, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se solta. Vai, toma, toma, toma, vai, toma. Só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma. Mandando ver, no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende. Thiago Garcia e tá quase surtando aqui, meu irmão. Meu parceiro Thiago Garcia. Vai ser Aurora, dia 18 de novembro. Alô, Breno Amaro, alô, Bruno Galvão, Sara Daiane, esposa do Wilson Pop. Esse é Pop na Veia. Vai se ferver, vai passar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. Os dois dias do lado do pobre, maninho. Tá carente no pedido e fora. Vai passar mal. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima, bate na palma da mão. Quem é que não vai embora daqui agora, bota o bracinho pra cima. Bate na palminha. Quem é que tava com saudade do Super Pop? O Will da GDU. Ele tá de volta. 10 anos. Rio de Janeiro. Ele tá com saudade. Vem aí, a gente vai pro Rio de Janeiro contigo, Will. E bate, bate na palminha, e bate na palminha. Agora encaixa, encaixa, encaixa, encaixa nela, vai. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, encaixa. Só se vier uma terrível aqui comigo. Uma terrível solteira. Se vier uma terrível, encaixa. Ai! E dia 9 de dezembro, o que é que tem, Alisson? Aniversário da empresa Pop no Paraclube! Pop, pop som, pop live, pop som. Hoje sexta-feira rotineira, eu e meu baseado zap zap tocou com uma proposta em rede, sabe? O uísque tá na box e um sexo. A Jaicinha também quer uma terrível. Vai, vai, sentada de cima, papai, vai, senta, vai, porra, vai, vai, senta, porra, vai, vai, vai, vai, vai, senta, porra, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, transportadora, leve sorte, o Marcelo, o Junior Hi-Fi, o Fernando, o Gato Boy também, da treta, mano. Tocou uma proposta irrecusável, o uísque, cama, boxe, um sexo, bolado, te dou pirocada de baixo, assim. Fala, galera, de Marudazinho, Rodrigo, Açaí, Mix e Jonas Ogras, Kleber, Levi e o Jajá. Você tá porra, vai, caralho, você tá porra, vai, você tá porra, vai, caralho, você tá porra, vai, você tá porra, vai, toma, toma, toma, toma, toma, segue o baixo, toma. Vanha, canta! Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT. Atenção, a galera de Marudá, Recreio, o ônibus já está aguardando aí na saída. Se tiver a camisa do Super Pop, copos pra galera, mostra aqui na frente, meu irmão, mostra aqui, mostra aqui. A fim de se envolver, só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca. A fim de se envolver, só tem 18 anos. Quem quiser levar a lembrança do Pop! O que vai acontecer? Chapéu, camisa, assim, bom copo pra galera. Só vem aqui, só vem aqui, só vem aqui. Sucesso, Márcia Felipe! Márcia Padeira! Alô, Maninho Márcia! Meus vagabundos de luz, eu espero vocês em Igarapé Açu, sexta-feira, hein? Vamos lá! Alô, meus coringas! E rasga a porra desse grave do paredão. Atenção, Manoelio, seu pai te chama. Super moral de Gacional também. A GDR ali, vai você, maninho. E aí, considerado? Vamos buscar Paulinho em Manaus, foi? Eita, considerado danado, meu irmão. E o DJ malucão aí, meu irmão. Mas na hora de tremer, o louro. Sacode o meio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. O Thiago, Samuel, Gustavo, Chasson, Chapitel, Chapitel, abraço! Olha o ônibus do Lauro Sodré de Curuçá também. Obrigado, galera do Lauro Sodré Curuçá! Olha o ônibus da Hot Valley também já está de saída pro Aurá, viu? Porra nenhuma, esse só vai quando terminar. Vai, Jesus, também aqui hoje, gente, Alequina! A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda, e bate saudade, e a gente só chora. Equipe Popô, live de São Domingos do Gabi! A gostosa disse que as duas também brigou, e que ela quer se bigar. Agora então roça, então roça. Então roça aqui o papo. E já nos batidores, Redley Malucão. Então o malucão do pop. Então roça. Bruno Costa, a primeira dama do americano. O Jabuna do pop tá na parada, moleque. Vai, Sonserói. Empresário Márcio do Bundo. Os primeiros dias que são foda. Mas esbarrei com uma amiga dela. Então pensa na mina gostosa. Aí, DJ Ellison, solta som. Ellison, se eu aceitar. Alô, Fábio, teu cunhado João tá te aguardando aqui. Alô, Venena Milênio, homem empresário, garoto, deixa fora. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que vão fazer eu esquecer. Alô, buchinhos de Maracanã. Lágrimas que... Alô, Mortadela, por favor, dê um apoio aqui na retaguarda, maninho. Sabe amar, flores não sabem chorar. A me amar, flores não sabem amar, flores não sabem chorar. Tiaguinho Santos, as Salinas. Seus erros a me amar. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amore, como se fôssemos um casal. Oh, feliz. Deixa eu mandar aquele abraço. O meu amigo Johnny Pio aqui comigo, Johnny Pio, ele abraça, ele também, eu tenho uma mão aí que eu vou te contar, nervosa, meu irmão, Johnny Pio, também com a Jéssica Brito, alô Johnny Pio, alô Jéssica Brito! Você faz parte da família. Já bate uma saudade, pra que insistir nesse amor que já sei que já deu, vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram. Até Lucas também, Atamira! Eles vão estar quarta-feira no Capote da Via Show! Conta do Bob, hein? Bonejo, minha comadre! Para sempre. Palavras que ficam assim. Atenção, macaco! Alô, macaco! Chega aqui, maninho! O nosso motora particular, macaco! Chega aqui, garoto! O ônibus de Orem já tá de saída, viu, galera? Sucesso! Danielison! Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Garota, não chore. Não chore, não chore por ele. Sei que tá difícil pra você, mas também não tá fácil pra ele. O Michel Pelado Robson, Giovanni e a galera do Pantanal Futebol Clube, você, tá aqui no pop com a gente. Sei que seus pais não querem essa união, porque ele não é homem de verdade pra você. Esqueça desse amor sem futuro, que o amor maior do mundo um dia chega às vezes sem querer. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Ellison. Quando pensei que eu tinha você, foi um sonho. Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. Rapaz, o considerado lembra os velhos tempos, Ellison. Acordar e ver que você não está no meu mundo. Olha aí, mostra assim. Ônibus no Paco também já está saindo. Obrigado, galera do Paco. Tudo, eu largo tudo por empresário, você. Tirador de xerito, olha o empresário Gaudio. Já deixou por aqui só na mão. Pelo amor do nosso amor, esteja você onde for, me diga que eu vou te encontrar. Alô, Mortadela, dá um apoio aqui na retaguarda, que é hora de a gente chamar o pessoal aí dos ônibus, viu, meu filho? O Saulo virou o céu. Você parece que é cego. Vai. Por que estou te olhando? Que eu estou desejando tanto dançar com você. Olha pra todas na festa, mas não depara comigo. Brinca com os seus Gil Lopes, amigos. O Cássio, a Carol. Essa aqui vai lá no fundo, né, Lia Sandra? E você está sozinho. Fábio, que se passa, dali desde pra ti também. Quem sabe, talvez a gente possa até se entender. Olha o meu parceiro, Johnny Amaral. DJ Jordan. Dia 15 de dezembro, maninho. Super Pop Live no aniversário do vereador do trabalho. A Luiz Amaral. Super Pop. Olha aí, Nandinho. Os ônibus lá do Camaral também já estão saindo. Eu te peço, hein, por favor, Nandinho, que você dê atenção aí atrás no pessoal que está de saída em caravana aí, para que possa todo mundo ir para casa aí com conforto. Meu maninho Fábio, minha amiga Deide, ele abraço por aqui, Paulinha também por ali. O Federal tá na área, meu filho. Alô, Juninho. De Calucia, o ônibus está de saída. Não me leve a mal, não quero me envolver. A fantasia. Galera que vem do ônibus de Aurim, o ônibus também já está de saída. Não vou permitir o fim, não quero. Bibi, porteirinha! Assim. Galera de Garapé Açu aqui com a gente. O fim, não quero um amor assim. Ser o Red do Malucão! Obrigado, maninho, por você ter vindo. Recebido esse convite do DJ Ellison. Então bora, bora, bora, é nós! Bora, gasta! Fala assim, mano! Ellison. Segura aí, maninho! Ainda é 10 da noite, vai! Quando você escutar, sei que você vai lembrar. O empresário Paulo Vitor também tá aqui comigo. Um grande abraço pra você, Paulo. Obrigado, você é a primeira dama. Tá todo mundo do nosso ladinho. E aí, Sassá Moral? Senhor Wilson, como sempre, alô Wilson. E o nosso jogador Jaime, maninho. Guerreirão, de pesão. E aí, Robin Gol? Banda Beijo Molhado. O que muda é ele, Maninho? Ellison. A curtição de DJ Toninho faz. E agora o rei vai tocar. DJ Dino. No altar sonoro. DJ Dino. Vai pra cima da galera tocar. Banda Jairas. Edilson Raxel. Marituba, irmão do Clássio, vai estar com a gente quarta-feira na Via Show. Alô, Muca! E também o LG, a Pablo Vittar do Pop, meu irmão. E disse o Rex. A Pablo Vittar tá com o Heather Malucão aqui, lá do lado. Anjo, meu Rex. Do Tropical aí também. E o seu esposo, seu grande amor Cleo, é muito amor do Pop. Oferecimento do Pezão CDs aí, Zeca da Joia. Então manda pra galera, garoto. Aí, tira aí, Vitinho.